é gostoso, portanto, dar, falar de pessoas com quem nós convivemos durante 40 anos. Quer se goste ou não, eu tinha o bom e o mau, como todos nós, não podemos estar a dizer isso, tá? Todos nós temos o bom e o mau. Do Sr. Correia Dias foi sempre aquele homem irreverente, uma pessoa que era capaz de dominar tudo e mais alguma coisa, até nós, quando queria. Foram anos difíceis, o princípio da democracia, o princípio da, portanto, das autarquias, das câmaras, como via. Foram tempos muito difíceis, já nos 76, 79, 83. O Sr. Correia Dias também veio de fora, caiu aqui numa terra que nem era dele, não sei se sabem, casou apenas na Sofreda, e foi um homem que sempre lutou também pelas suas coisas, tinha aquela maneira de ser. Era um manipulador, assim que se chama hoje, era um manipulador. Sabia manipular as coisas, as pessoas, mas era agradável, era agradável. Eu acho que este conselho merece a nossa diversidade, a nossa capacidade de dizer sim ou não, mas merece, acima de tudo, que nós saímos daqui com a consciência tranquila de que fazemos as coisas pela nossa terra e para que nós sejamos e saímos daqui mais evoluídos, mais capazes de fazer alguma coisa, quer das nossas vidas, quer que nós aqui representamos. Eu vou pedir, claro, um voto pesado, mas recebi também aqui do PSD um voto pesado, que penso que, no fundo, é mais ou menos isto, que está aqui como Presidente da Câmara, como Homem da Câmara, como Homem do Futebol, pela sua diversidade, que fez com o Matador, ou sei lá, com tanta coisa em que ele se metia, que era capaz de se meter, para valorizar a terra. Claro que muitos de nós temos assim, mas ele valorizou-se muito. Mas isso é normal. Nós valorizamos com certeza aquilo que fazemos ou somos capazes de fazer. Portanto, nós, acho que, como eu disse, tem o bom e tem o mau, mas neste momento acho que só temos que dizer uma coisa. Foi um homem que tentou e fez alguma coisa por esta terra, lutou numa altura difícil e todos nós o respeitávamos apesar disso. Portanto, o voto de pesar pelo PS, um voto de pesar aqui pelo PSD, que eu acho que devemos juntar e em conjunto fazer um voto de pesar, portanto, pela personalidade que ele no fundo representou em Oliveira do Hospital, o interesse público, o desenvolvimento do concelho, acho que merece bem, no fundo merece o reconhecimento de nós que representamos o concelho. Portanto, merece um voto de pesar, que este voto seja comunicado à família.